tudo começou quando não esperei. E o meu coração pertencia a outro alguém. E eu nem queria mais ninguém. É, eu só queria aquele alguém. Mas não te vi desistir de me fazer sorrir quando tudo o que eu queria era chorar. Baby, não deixaste de tentar e me fazer sonhar. É, e me fazer avançar. Não há muita explicação, só não quero confusão por causa de promessas como essas que acabam em ilusão. Percebe a minha situação, não quero dar meu coração. Baby, não quero dar meu coração, mas não posso falar de toda a tua dedicação. Mas não posso falar de toda a tua entrega, não. Por isso é que eu estou confusa, pareço uma miúda. E apesar do sentimento, não dá para confiar em ti. Não queria me entregar, mas não dá para controlar. Do jeito que tu te arrastas, do jeito que tu me agarras, não dá para parar. Quero, mas vou tentar. Baby, não quero, mas vou tentar. Mas vou tentar. Não dá pra parar. Yeah, yeah, yeah. Mas eu vou tentar. Não curtir.